andam correndo, querendo tudo pra ontem. Mas quem planta com calma, vê a vida florescer no pão, né? A pressa é inimiga do brilho, e o relógio de sol já são guia, vai com fé sem dar um nó. Cada passo tem valor, cada sonho seu tem cor. Respira fundo e vem dançar, que a vida vai te entregar. Tudo na vida dura o tempo necessário. Não tenha pressa, o amor é voluntário. Vai no seu ritmo, segue seu cenário. Confia, confia, confia, confia, confia, confia, confia, tudo acontece quando é pra brilhar. Ah, a vida é feita de fases e cada ensina lição. Quem tenta pular os andares se perde na construção. Curte a jornada, sorri pra estrada, erra e aprende, se joga sem nada. O universo conspira com quem não atropela o bem. Cada passo tem valor, cada sonho seu tem cor. Respira fundo e vem dançar, que a vida vai te entregar. Tu na vida dura o tempo necessário. Não tenha pressa, o amor é voluntário. O seu ritmo segue seu cenário. Confia, confia, tudo acontece quando é pra brilhar. Oh. Desacelera, sente a batida. Dança no tempo certo da vida. Tudo que é seu já. Calma, respira, vai dar sucesso. Necessário, aqui na pressão, agora é voluntário. Vai no seu ritmo, segue seu cenário. Confia, confia. O pacão que é não pra tuba no finato, que algo necessário. Não tenha pressa, amor é voluntário. Vai no seu ritmo, segue seu cenário. Confia, confia. Tudo acontece quando é pra brilhar.